Shelly, the puff get the brump, get Shelly, the puff get the brump, get Shelly, the puff get the brump. O que ela quer dizer na casa, eu tô na via, eu tô na ela, me mocha. Toda a ilha, mas eu colo o balde do veneno do cão. Não vou ficar explicando, não. Basta tu pensar, mas atenção. Que tu vai em festa de sua renda que não presta. Leva a cara do sujeito e quer saber se o cara manda bem. Ele te prova quem é, mostrando a base que tem. Vagabundo do skate, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. É bem por isso tu vai encontrar Charlie Brown da house, meu irmão, qual é que há? É bem por isso tu vai perceber que o que é na casa, ladrão, logo sempre vai defar. É bem por isso tu vai encontrar Charlie Brown da house, meu irmão, qual é que há? É bem por isso tu vai perceber que o que é na casa, ladrão, logo sempre vai defar, logo sempre vai defar. Logo sempre vai defar, logo sempre vai defar, logo sempre vai defar, logo sempre vai defar.